CD tá muito bem feito, não certo? Não é porque nem tá aqui não, mas todo mundo aqui aprovou, tá certo? A plateia toda. Ah, excelente. Tá parecendo até um CD de pop. Por essa eu não esperava, viu? Então liga pra cá, 427-0760. Vai ter CD da banda Cama de Jornal aqui no final do programa, certo? 4-7-0-7-6-0, a gente vai tocar aí. Bota só uma música aí. Qual a menor música do CD pra gente tocar? Não, aqui, a pra melhor galera? Não. Funk é o contrário. A pior. Menor. A menor. Menor. Roberto gosta. Gosta de mim. Qual? Qual é a faixa? Liga pra cá. 4-7-0-7-6-0. Tá valendo o CD da banda Cama de Jornal. CD da banda Cama de Jornal, Comendo Lixo. Qual o telefone da rádio, Edson? 420. 427. 0760. 427-0760. Liga pra cá, tem um CD da banda Cama de Jornal. Enquanto o Roberto coloca a música da banda Cama de Jornal, a nossa agenda aí. Vamos tocar então, banda Cama de Jornal, daqui a pouco o Edson volta aí. Olha aí. Agora são 7 horas e 10 minutos, a gente ouviu a música da banda Cama de Jornal, tá certo? Você pode ligar pra cá, 4270760, 4270760, tá valendo o CD da banda Cama de Jornal, lançamento do CD Comendo Lixo, 4270760, valendo o CD da banda Cama de Jornal, lançamento daqui a pouco, papo aqui com ele, beleza? É a ideia da banda é essa? A ideia desde o começo, quando a gente começou, sempre era... Primeiro que a gente não sabia tocar, certo? Então não tinha como fazer uma coisa trabalhada. E segundo também que eu acho que não tem necessidade para o tipo de som que a gente faz, a mensagem que a gente quer passar, não precisa ser uma coisa... Acho que tem que ser uma coisa mais direta, assim, bateu e o cara, sabe, sentiu ali a mensagem. Não pode ser uma coisa, você ficar dando muita volta que no final o cara não vai entender o objetivo da mensagem. É, você tocou num assunto que eu acho interessante, que a galera, principalmente os vocalistas das bandas, de você passar a mensagem. E a mensagem da banda Cama de Jornal mudou, continua a mesma. Eu queria que você passasse, digamos assim, para quem ainda não conhece a banda Cama de Jornal e sua, digamos assim, a sua mensagem, o que vocês procuram passar através das músicas de vocês. Rapaz, a gente fala do cotidiano. Às vezes a gente é meio revoltado assim quanto ao cotidiano, porque a gente sofre muito no dia a dia, entendeu? Então a gente, o que a gente tenta passar pra galera é isso, é mostrar a realidade. Eu já cansei de falar isso, vou falar de novo. A gente não acredita nem em dragão, nem em cavalo que voa, certo? Então o que a gente vê aí na rua é menino, na rua é o idoso sendo respeitado, entendeu? É muita coisa, então é... Você passa isso pra música. É. Às vezes a gente passa, assim, não todos os assuntos, mas o lance é o cotidiano, a viagem da gente é o cotidiano. É, e o CD da banda Cama de Jornal ficou quanto tempo assim pra ser produzido, pra ser... Rapaz, demorou, velho. Rapaz, demorou o seguinte, a gente tinha marcado com o Hux pra gravar. Na época, acho que foi depois da micareta, não lembro bem, aí a gente ficou de gravar. Só que aí rolou que o Hulk estava mudando o estúdio, ele construiu um estúdio novo. Aí nessa aí foi a demora maior, entendeu? Agora depois aconteceu o seguinte, que a gente conseguiu gravar conseguiu mixar, tal, tudo belezinha, mas aí na hora de da finalização mesmo, de a questão da arte, do encarte, pintura de CD e tal, esse tipo de coisa, aí atrasou um pouco. Mas saiu, né? Saiu. Eu achei que ficou interessante. Então o CD da banda Cama de Jornal já está disponível pra galera, quem quiser comprar. Só procurar lá na Jeremias Bessa. Rapaz, eu queria só fazer um agradecimento. Não, pra galera. Ficar tranquilo. Agora onde é que é o CD pra mim. Cadê o CD aí, velho? Acaba do CD. Tá bom. Não, então eu vou mandando aqui, eu vou mandar um agradecimento pra a galera que apoiou o CD, certo? E eu acho que é interessante que. Faz o seguinte, então, nós vamos tocar duas músicas da Cama de Jornal enquanto você prepara os agradecimentos aí. E vamos conversar. Relaxa. Estou sempre relaxado aqui. Beleza. Então liga pra cá, 4270760, 4270760, e você vai concorrer no final do programa a um CD da banda Cama de Jornal. Liga, não é todo dia que você tem CD aqui não, hein? 4270760, 717, manda o som aí. Nada de genérico. Som da tribo. Porque nada se compara ao original. 7h22, não estou ouvindo o BG Som da Tribo. Você curtiu duas músicas aí da banda Cama de Jornal? Sim, somos os piores e comendo lixo, certo? Que é o título do CD da banda Cama de Jornal. Quem quiser contratar a banda Cama de Jornal é muito fácil. É só acessar aí, hein? camadejornal.hpg.ig.com.br camadejornal.hpg.ig.com.br ou então mande e-mail camadejornal@bol.com.br camadejornal@bol.com.br. Faça suas críticas também, seus elogios, enfim, mande a sua mensagem aí, troque ideias com a banda Cama de Jornal. É o website aí, www.camadejornal.hpg.ig.com.br camadejornal@bol.com.br. E o e-mail aí para você entrar em contato com a banda Cama de Jornal, que é formada aí por Ney, que faz o vocal, Rose, que faz a guitarra, o baixo, Lázaro, guitarra. Troquei as bolas. Vamos, é isso mesmo, é isso mesmo, pô. É, sou eu no vocal, Rose no baixo, Lázaro na guitarra e Helder na bateria. Beleza, a galera que está aí. E nem, é fácil contratar a banda Cama de Jornal? Rapaz, não sei, nunca contrataram a gente não, mas... Deve ter, mas... E que eu tava falando que era fácil ver você balançando a cabeça assim, né? É fácil, é. Só ligar, né? Só ligar ou mandar um e-mail, tá? Telefone de contato. Rapaz, telefone... 425-2519, telefone 4... de Lázaro. 425-2519, contrata a banda Cama de Jornal. É, pode crer. E, digamos assim, você falou da questão das dificuldades que uma banda tem. Quais foram as principais dificuldades que a banda Cama de Jornal teve para fazer esse trabalho? Rapaz, primeiro, a gente mesmo acreditar, assim, que podia rolar, entendeu? E é difícil, todo mundo sabe que é difícil. E se fosse fácil, todo mundo já tava com CD, entendeu? Então, não é uma coisa que você vê todo mundo andando com CD debaixo do braço, não é. Então, o cara, velho, tem que ser persistente mesmo, porque é muitas coisas que o cara encontra pela frente, certo? E se o cara não for um cara muito doido igual a gente mesmo, velho, o cara chega e falou, vai todo mundo passear, entendeu? Que eu não tô nem aqui, que não pode falar palavrão, né, então. Entendeu? Tá. Mas certo. A gente encontra muita dificuldade. Primeiro, a dificuldade de você conseguir um apoio mesmo, você chegar assim... Eu mesmo não consegui me ver e procurar um apoio, assim, pra o cara chegar e falar assim, velho, eu vou bancar seu CD, entendeu? Que eu sei que aqui em Conquista tem muita artista aí que faz isso e consegue um patrocínio, entendeu? Só que pra gente, o que a gente conseguiu foi um apoio da prefeitura através do JEP, que conseguiu os encartes, né, do CD, pra gente. Tá muito bom, né? E assim, eu já fiquei surpreso com isso, né? Não que, sei lá, eu achei... Já foi uma conquista, assim, para o rock de Conquista, você chegar a ter um CD de banda, uma banda punk, não é uma banda pop, verdade. É uma banda punk, que normalmente critica o sistema, seja lá político, econômico, qualquer tipo, né? Então, eu achei que já foi uma conquista a gente conseguir esse apoio do JEP, né? A gente teve também apoio, assim, da Destrói Medicinal, é um selo de São Paulo, o cara tem um site e ele distribui bandas, até banda internacional, entendeu? Aí esse cara também distribuiu o primeiro CD da gente, a gente participou de uma coletânea também, feito pelo selo dele, entendeu? E aí a gente botou aqui como um apoio, e eu acho que um apoio que não foi pequeno, né? Você pegar uma banda daqui de Conquista, Bahia, uma banda punk, você reconhecer que vale a pena botar lá no site dele, eu acho que foi uma conquista muito grande pra gente. Não que eu chegar a falar, não, eu sou, sabe? Mas eu acho que as coisas não são fáceis, entendeu? Então, tem apoio de Niel Som, sempre dá um apoio pra quando a gente vai fazer evento Autonomia ao Caminho, ele sempre dá uma força. Sempre quando a gente vai tocar também, mesmo quando o som não é dele, ele aparece lá pra mixar o som pra gente. Lacraia, que vai encher o corpo de todo mundo agora com essa propaganda, meu amigo, ele vai ter que encher o corpo da banda toda de tatuagem. Lacraia Tato, que vai fazer tatuagem na galera. Rock Express, Jeremias também, legal. Um cara que sempre deu uma força pra Cama de Jornal. Então, tá lá, o CD tá à venda lá no Jeremias, R$ 5, e ele nunca cobrou nada aqui pra gente. deixa lá à vontade, entendeu? Um abraço aí, Jeremias Metal. Cobrou aí pra mandar um abraço pra ele. Jeremias! Ele mandou aquele e-mail pra você, não, né? Hoje não. Então, o apoio também do Som da Tribo, que Som da Tribo foi. Quando a gente lançou o primeiro, assim, não tinha como a gente divulgar. Verdade. Podia divulgar sim, de mão em mão, bem underground mesmo, lá de mão em mão, você consegue divulgar, mas não é uma coisa tão ampla quanto você vem divulgar aqui no Som da Tribo, que não é só a galera do rock que escuta, é toda a comunidade escuta o Som da Tribo, apesar de ser um programa de rock novo, mas acho que todo mundo escuta. Então acho que isso também serviu para abrir os horizontes assim, para a Câmara de Jornal, nesse sentido, né, de quebrar aquele tabu, punk é paderna, punk é isso, punk é aquilo, entendeu? E a gente tá aqui fazendo trabalho sério, não é brincadeira. Todo mundo tem sua profissão, todo mundo trabalha, apesar que tem alguns que estão desempregados, né? É normal, entendeu? Mas aqui ninguém tá aqui de brincadeira, a gente tá aqui querendo falar, às vezes a gente fala até num tom de ironia, que é muito diferente de brincadeira. Ironia é uma coisa e brincadeira é outra. A gente tem muita música que leva assim um tom mais irônico, mas nada de chegar e falar, ah, você é engraçado. Engraçado é palhaço, pô. Aí, então, é isso aí. O CD tá aí, tá tão tosco quanto o primeiro, entendeu? Melhor gravado. O primeiro que a gente gravou era outro estúdio e tal. E consertou, construiu outro estúdio, aí a gente gravou lá. O Hugo também é um cara que sempre deu a força pra Câmara de Jornal, assim, a gente gravou primeiro lá, bem na tora mesmo, assim, assim. Eu lá, velho, a gente quer gravar aqui, ah, velho, vem aí e grava, entendeu? Não tem aquela coisa, aquela, sabe, exigência de questão financeira. Ele é um cara que sempre acerta, assim, com a gente, nunca teve nenhum problema. Então, eu acho que é isso aí. E toda a galera que curte Câmara de Jornal, que liga pra rádio, que vinha e tal, que vai no show. Querem as camisas, né? Querem camisas, nunca faz, não, porque a gente não tem como a gente fazer camisa pra vender. Então a galera tem que comprar o CD. Não, né? É todo mundo duro, entendeu? Aí, então a galera comprando CD. A galera comprando CD vai rolar um dinheiro pra gente, a gente faz as camisetas no show, chega lá, torce, joga pra galera, entendeu? Ou vende por um preço camarada também, na festinha. Se vender não. Não, eu tô falando assim, porque infelizmente tudo depende de grana, né? Porque se pudesse, vocês dariam CD pra galera, né? Mas como custa. Esse CD mesmo, muita gente falou pra mim, pô, bicho, por que não bota de 10 reais? Vai botar de 10 reais, ninguém compra. Não que a pessoa não goste da banda, mas ouvir, né? 10 reais hoje em dia é difícil pra você chegar e dar no CD. Por que que existe tanta pirataria? Por causa do preço do CD alto, entendeu? Aí você vai nos piratas, aí o CD tem até de 2 reais, 3 reais, entendeu? Então isso aí atrapalha muito a divulgação. Então se você botar um preço de 10 reais, pô, o cara não vai comprar. É. O cara vai esperar alguém comprar pra ele tirar uma cópia, entendeu? Então aqui eu acho que 5 reais vale, porque é um trabalho feito na gráfica, o encaixe foi todo feito na gráfica, não foi como o outro, o primeiro foi feito na impressora laser e tal, é uma coisa mais toda. E esse foi todo feito na gráfica, então eu acho que a pintura foi uma pintura colorida e tal, entendeu? Então eu acho que tá aí, quem curte Câmara de Jornal, quiser conhecer o segundo CD, aí vai rolar mais uma música aí? Vai rolar, mais duas. Então, ó, se a galera quiser comprar, é só correr lá, procurar Jeremias Metal aí, na Rock Express, na Rua Ernesto Dantas, 126, primeiro andar, em frente ao Cine Madrigal, fácil, compra o CD da Câmara de Jornal por R$5, porque você vai estar ajudando, você está pensando que o negócio é fácil, mas não é não, tem, envolve aí muito tempo. E dinheiro também. Tempo, gastou, não, e tempo, legal. Dinheiro, suor, ensaio. Às vezes rola um estresse, né? Entre a própria família, entre a própria banda, família, pai, mãe, tal, etc. Namorada, esposa, tá filho. Tá indo pra onde? Ah, vou ensaiar. Ah, toma agora com esse cara, vamos namorar amanhã, só com esse cara pra lá e pra cá, e é esse tipo de coisa, mas é normal. E é isso aí, a luta não é fácil não. Então, vou dizer que a edição limitada aí, não tem muita cópia. A gente vai acabar igual o primeiro CD. A gente fez o primeiro, a gente fez 80 cópias. Até hoje não tem a minha? Dessas 80 eu tenho certeza que virou mais de 200, porque muita gente fez cópia, entendeu? Ok, você não me arranjou aí, por favor. E esse aqui a gente tá, assim, pensando em 100 cópias, só que a gente não fez 100 ainda. Né? E teve aí, também o ao vivo, né, gravado. É, teve ao vivo, o ao vivo foi totalmente limitado, assim, foi uma coisa bem, quem pegou, pegou, quem não pegou, é, acabou, entendeu? Inclusive eu mesmo não tenho. Ah, eu tenho. Ah, R$100, quem quiser comprar. Então beleza, a gente vai tocar mais cima de jornal, e a galera pode ir ligando aí, 427-0760, já tem ouvinte, boa noite. Boa noite, Miguel Forte. E aí, Anderson Oliveira? Chama de jornal. Seu telefone está com... Ei, Anderson. Anderson. Por que você matou o tatu, velho? Cadê o tatu, velho? Telefone de Anderson está com F. Não, ele está escutando o rádio lá, muito alto. O rádio aí, o rádio aí. Vou correr aqui, próximo da casa do Câmara de Jornal. Diminui o rádio aí, Anderson. Sim, Miguel, todo mundo da Odilon Corrêa, de que eu sou da tribo. Odilon Corrêa é a rua aí da galera da Câmara de Jornal, né? Isso. Ô, Miguel, é Câmara de Jornal, o CD, está vendo em Jeremias mesmo, né? Jeremias, R$5. Compre o seu segunda-feira, viu, Anderson? E de até outro show de Câmara de Jornal, Miguel? Aí, né? Rapaz, show por agora não tem nenhum marcado não, velho. Aí estamos, sei lá, aguardar um pouco aí. Show não, espetáculo. Aquele mês que você fez lá na casa de Jeová foi um inesquecível, né? Qual foi? Aquele que estava lá com... O Autonomia, o Autonomia 2. Isso. É, tem uma foto lá, que está você lá na foto lá. Obrigado. Tá bom então, né? Fica meu abraço pra você. Beleza. Aí, manda um abraço pra Júnior de Peixe, tá por aí, né? Tá leg, tá aqui ao meu lado. Pois é, pode mandar. Da leg. É. Um abraço. Fico pra galera. Fico muito feliz de ver você. Beleza. E toca a música também aí, viu? Rapaz, vai tocar mais uma, né, Miguel? Vamos tocar mais duas. Do banda Helicóptero do Secai. Aí é outra coisa, moço. Não, sei, mas nós ficamos falando de Wesley agora. Ah, o Wesley fala helicóptero do Secai. É, ele não sabe nem não. Fica ali, rapaz. Você fica aí de longe falando. Vem mais bota a cara aqui. Um abraço a todo mundo curtindo o Sou da Tribo. Valeu, Anderson. Um abraço. Meu amigo Roberto, todo mundo. Sua mãe aí, dona Carminha. Todo mundo. Júnior Peixe, Juliano. Isso. Juarez também, curte o Som da Tribo, né? Todo mundo. Beleza, aí também João Victor e... Daí, Alan aí. Também, despartido aqui ao meu lado, Miguel. Alan está aí ouvindo. Está aqui também. Beleza. Tá certo. E aí, Miguel? E aí, Alan? Quero ver o Som da Tribo agora. Tá rolando. Valeu. E o Bahia, Alberto? Foi classificado ou não? Classificou para a segunda divisão de novo. A segunda divisão vai ser legal, hein? Bahia, Vitória, Flamengo, Botafogo, Grêmio. Todo mundo, Miguel. Beleza. Valeu. Esse aí é a participação do ouvinte. Então liga pra cá, 427-0760. Tem CD da banda Câmara de Jornal pra você concorrer aqui no final do programa. Um abraço aí para Anne, do bairro Petrópolis, o nosso amigo Jeremias Metal e o grande Tom e Beleza aqui na Conquistinha, sempre ouvindo o Som da Tribo. Tá certo, a galera fiel ao Som da Tribo aí, curtindo sempre o programa. E você quer mandar um abraço pra alguém, hein? Ah, tem uma lista imensa. Fala aí. Um abraço pra Izzy da UB5, a Patrícia, a Metal, PC Siri Alex. Miguel? Oi! Oi, Miguel! E aí, que é? Amor, puxou! Pegado cheio! Ai, ai! Não me não, Miguel, tô falando sério, eu tô errado. Quem fala? Oi, Cama de Jornal, que história é essa? Cama de Jornal. Quem é? Já comeador, né, Miguel? Sei disso. Pois é. Sua matriz, como é que tá aí? Tudo legal, tudo beleza, tranquilo. Beleza, né? Agora eu pergunto. Esse som vai rolar pra mim ou não? Vai, vai. Então, como é que tá aí? Agora, ó... É Michele, Miguel. Michele. Grande Michele. Ô, Miguel, você não tava conhecendo meu pai, não? Não, não. Tava, não. Valeu, Michele. Um abraço, viu, que eu tô correndo aqui. Outro. Beijo. Outro. Agora são 7h36. Som da Tribo. Vamos tocar a Cama de Jornal. Daqui a pouco a gente volta. Manda aí, Roberto. Pero al final, será que la sorpresa es para mi coño. todo o poder. E na sua influência ficou muito poderoso. Só a sua prepotência batudia a nossa ideia. E o poderoso vai se viver. Só a sua prepotência do paixão vai acontecer. Sem poder a família. Agora são 7h39 e ouvimos aí Funk, essa música teve uma participação de Ronaldo na guitarra, sol, que é um brother, já tocou até com o Tom de Jornal, tocou duas vezes com a gente. E a outra música foi Sem Poder, Sem Poder. Música nova também. Assim. Ela entrou no ao vivo? Não, né? Ela entrou no ao vivo? Não. Essa música é inédita. A gente sempre toca, mas gravação nunca. Você tem algumas músicas aqui que era pra entrar, você tem no ao vivo, entendeu, Miguel? Mas por que que a gente gravou de novo? Primeiro que a qualidade do ao vivo é muito precária, entendeu? Não, funk é melhor. Funk é melhor ao vivo, entendeu? Até a questão da energia que você passa no ao vivo é outra. Mas eu falo assim, como registro, e pra mim, os dois, pra mim, o que se grava é um registro histórico de uma época, entendeu? Isso aqui mesmo é um registro histórico de uma época. Queira ou não queira, isso aqui é um registro histórico de uma época. Daqui 10 anos vai ter um cara assim, vai ter alguém que vai ter pelo menos uma face aqui que vai estar rodando ainda e vai falar assim, que essa banda aqui que tocava funk, pode um pouquinho, entendeu? Então deixa de ter um registro. Então, aí, por que a gente quis gravar algumas músicas que estavam ao vivo? Primeiro que o show a gente fez ao vivo, mas as músicas já estavam prontas para ser gravadas no YouTube. Como que a gente tinha gravado ainda? Aí até no show eu falo, vou tocar uma música agora que vai estar no nosso próximo CD comendo isso, entendeu? Então ali era uma prévia, mas a gente gravou e ficou legal, falei, bota aí, entendeu? Mas. Pois é, eu vou traduzir o que Rose falou aqui. Ele falou que a banda nunca foi de fazer cover. Então, Rose, fale aqui no microfone. De vez em quando que a gente fazia os conversinhos do rato, né, velho? Olha, a bola sempre foi isso aí, tocar a música da gente, tocar a música só. Mas é por aí, né? A autonomia é o caminho.